Uma par de vezes eu vi o meu pai preocupado e não entendia que as gotas de suor era pra ter moradia. Não dei valor, mas deu tempo de em vida arrepender. Foda é quando arrepende e ele não tá mais com você. O morro é louco, mano, onde a subida é diferente. Vitória tem outro significado pra gente. Única certeza que a vida me deu, que eu vou morrer onde aprendi a respeitar. Fui obrigado a conviver com choro, com bar lotado e o atraso das macas, com as tubaínos, fliperando os dog de barraca, com as cicatrizes pelo corpo e o olhar que entrega. Nunca vê nada, até sabe pra ficar vivo, nega. Cansa de ver que carrinho de rolê, mano, bate sem atrás das ronda roda e vai parar na Febem. Quem diria, sonhou sempre com volume na carteira e hoje sente saudade até do som das goteiras, dos mofos, das achaduras, dos beijos antes de deitar. Solidão não mata um homem, faz ele se matar. Cê vai ver que seu vira-lata lotado de sarna e pulga te ama mais dos que te abandona lá na fuga. Vai dar valor até pras brigas com a sua véia cara, quando a voz dela se tornar uma das coisas mais raras. E descobre que o único amor que teve em vida colou de busão lotado em domingo de visita. Quantas décadas vi, saudades decorar. E o que era sorrir, hoje vem chorar. Pode mutar o volume, sempre vai ecoar alto os gritos dos inocentes que cê matou em assalto. A vida é curta, mano, vários insiste, reduzir. Lembra o ditado, né? Bater é quanto vai resistir. Não é verdade absoluta, inverso da mentira. Que viu os exemplos morrer, sonhando casa pira. Mal ironia, quem resgata é os gol quadrado. Chegar sem vida aos PS, com sangue coagulado. Eu resisti, falta de janta por não ter o gás. Todo mundo de óculos e eu portando brás. Não foi vergonha, truta, suor herdei de herança. Eu perco a vida nessa porra, não as esperanças. Eu tô ligado, é triste a noite, sozinho no quarto. A escuridão alivia quem sempre sonha alto. O abandono da família mesmo, vivendo junto, onde os exemplos é bebida que faz brigar ser assunto. Sofrer sozinho é foda, incomoda, mas fortalece os que conhecem o cheiro de carne quando apodrece. Não dá lugar pros dedos apontados ter razão. Veneno nós tomou de gole, sem deserto as ilusão. Fez entender a Ferrari, passa toda blindada na mesma rua onde as crianças dormem sobre a calçada. Conflito com a minha mente, será que eu sou louco? Enquanto o coração não para, eu me mato aos poucos. Pra nós só existe pólvora, nunca existiu pavio. Sonhando que eu te amo, mesmo que fosse vazio. Cansou de abrir as pernas e pôr a mão na parede. Se alimentou só de fé e no fim morreu de sede. Quantas pétalas vi, saudades decorar. E o que era sorrir, hoje vem chorar. Hoje vem chorar. Os infortúnios da vida sejam um segredo que triplica a força. Não levantar, ensine a riqueza dos grãos no barulho de chuva, para que o conforto do abraço não seja lembrado só quando tudo for saudade. Cria da Quebra 2016.